Vamos aos estudos do PET volume 2, mas antes vamos ouvir uma dica de saúde e higiene. Preste atenção, agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Por mais que suas mãos pareçam estar limpas, nem sempre estão. Lembre-se que os vírus e bactérias não são visíveis a olho nu. Então, procure ao máximo evitar tocar sua boca, olhos e nariz com a mão suja. Caso precise fazer isso, sempre lave ou esterilize as mãos. Plano de Estudo Tutorado PET, Volume 2, 7º ano, Semana 1. Eixo temático: Mundo do Trabalho. Tema: Sociedade do Consumo versus Meio Ambiente. Vamos aprender sobre produção, circulação e consumo de mercadorias associados à produção do espaço no modo de produção capitalista, balança comercial, importação e exportação, sociedade de consumo, população economicamente ativa, modo de vida de populações tradicionais, padrões de produção e consumo. Podemos envolver neste assunto outras disciplinas, como as de artes e ensino religioso. Caros alunos, vamos identificar e analisar a transformação do território brasileiro resultante da dinâmica histórica de uso e ocupação da terra ao longo do tempo. Fique por dentro dos conceitos: consumo e degradação ambiental. Os processos de industrialização e de urbanização têm um custo ambiental extraordinário. Desmatamentos, aterramentos, impermeabilização do solo provocadas pela pavimentação, canalização de córregos e rios, entre outras tantas mudanças. Assim, a sociedade alterou profundamente a natureza, ignorando que ela tem uma dinâmica própria. As consequências disso são a elevação da temperatura do ar, as mudanças na dinâmica dos ventos, a maior incidência de tempestades em áreas urbanas, além dos raios que ocorrem durante as chuvas, períodos de secas severas em algumas regiões, entre outras. A diminuição da infiltração da água no solo provoca o aumento da erosão. Como exemplo, podemos citar o rio Pacuí, o principal rio de nossa região, que está bastante assoreado, aterrado, devido à deposição de materiais de terra, barro e cascalho trazidos pelas enxurradas. Os solos compactados dificultam a infiltração. Em outras regiões de Minas Gerais e do Brasil, é comum os deslizamentos e as enchentes, que são cada vez mais numerosas no período chuvoso. Esses e outros acontecimentos marcam o cotidiano da população das grandes cidades. Eles indicam que a busca pelo conforto levou os seres humanos a esquecer o respeito à dinâmica própria da natureza, sob pena de um agravamento da degradação ambiental. A preservação do meio ambiente é uma questão importante, já que não se pode ignorar que os humanos precisam, entre outras coisas, de um ambiente saudável para viver, ou seja, uma cidade precisa de tratamento de esgoto adequado para manter rios e córregos preservados, com mata ciliar, já que a água potável é essencial à vida. Cuidar dos biomas, como os mangues e demais vegetações, para manter a riqueza da biodiversidade. Evitar deslizamentos de barreiras e dar manutenção à qualidade do ar. Explorar os recursos naturais, especialmente os do subsolo, com planejamento segundo normas técnico-científicas, etc. Por outro lado, as grandes desigualdades sociais internas, ou seja, dentro de cada país, e as desigualdades internacionais nas dimensões sociais, políticas e econômicas agravam a degradação ambiental. Nem todos têm acesso ao mínimo para sobreviver, como alimentação, moradia, educação e saúde, enquanto a propaganda incita a população ao consumismo. Para saber mais, assista ao vídeo animação Sociedade de Consumo, disponível no YouTube. A duração é de aproximadamente 3 minutos. Voltem ao blog profjdeuslene.blogspot.com e tenha acesso ao link do vídeo indicado, bem como às imagens coloridas das atividades deste conteúdo.